Abertura empreitada também da expansão sul da zona industrial. Como sabem, a Câmara Municipal tem vindo, e como eu expliquei ao seu vereador, ainda nós temos aqui a lançar, ainda há 10% de terrenos que não temos, mas não podemos parar derivado a isso. E por isso, aquilo que nós íamos era aqui abrir, e é como a adjudicação empreitada vai abrir com valor de 1 milhão 530 mil euros e tem no quadro comunitário 1 milhão e 500 mil, sendo elegível 85% deste 1 milhão e 500, que é aquilo que também está. Também foram verbas que foram conseguidas dentro do quadro comunitário.